Luciano, mas um é ser bom demais. Pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Do nada delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubaram o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Você deixa esse cara, eu largo essa mulher. A gente vai viver a vida como Deus quiser, sem a satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer da cena da nossa paixão. E aí? Murilo, com cara de vontade, quero ver de me fechar com você. Meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Alô, Bica!